Operador, bom dia, agora 331, chamação Forte, 330, São Paulo, companhia. Fala 331, chama a torre em 11895. 11895. Torre, Salvador, bom dia, agora 331, Forte, 360, Congonhas. 331, autorizado São Paulo, Congonhas, 360, decola na zero, direita, Dael, Leda, Bridge. Bridge, intercept, upper, Zulu, 16. Controle, 119.8, transponder, 5174. Repetizado, 360, Congonhas, decola da 10, pela direita, saída é a Dael. Eita, bridge, após o upper do Lugo no meio, sinal de 8, 5174. Gono 331, chama para posicionar. Batalha, estou pronto, Gono 331. Tom Salvador, Webjet, Juliette Delta. Objetivo que Juliette Delta chama a torre em 11895. Golf Uniforme Mike na ponte 62. Golf Uniforme Mike, ciente. Ok, eu tô indo revolta, obrigado, bom dia. Salvador, Webjet, Juliette Delta. Prossiga, o Whisky Juliette Delta. É uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Chama para ingresso no pátio 1, Whisky Juliette Delta. Afirmativo, chamarei. Juliette Tango, na escuta, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Tango, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Juliette Tango, não foi o que Juliette Delta chamou agora há pouco do pátio 3 para a posição 03 do pátio 1? Afirmativa. Torre, o Whisky Juliette Delta, ele está indo para a ponte 05 e o Juliette Tango para a ponte 03. Afirmativa, entendi agora. Juliette Tango, ciente, reporta na saída do pátio 3. Juliette Tango, reportará grato. Juliette Delta, copiou? Afirmativo, obrigado. Eu ia fazer a correção agora. Ciente. Paulo Juliette Delta, pronto para ingresso no Pátio Uno. Juliette Delta, ciente, ingresso no Pátio Uno, reporta ao término. Afirmativo, reportaria. Salvador, good morning, go 1271, with Fox Information, requesting to 1271, clear to Recife, flight level 390, via Upper Risk 58. Departure from runway 10, left turn. Puka, departure, Aracaju transition. Departure control 119.8 and squawk 5406. Roger, clear to receive flight level 390 via Upper Risk 58. Departure to the runway 15, left turn. Puka departure, transition Aracaju. Departure control 119.8, squawk 5407. Roger, go 1271, just one thing, the runway news, it's 10. Call me red for a startup and pushback. Affirmative, runway 10, we report for startup and pushback, go 1271. Uno 55, tá dando a cópia? Uno 55 autorizado Galeão 360, Upper November 857, seguro, Uppers 16. Decolando a pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5411. Autorizado nível 360, Upper November 857. Você fala 10, curva direita, da EL, Leda, Bidev, 9841, transponder, voo 195. Confirmando, 5411, transponder, chama pra puxa e sanar. 411, voo 1155. Falo, voo 1331, está pronto, vai acionar na posição e posterior pushback. Gente, zero, no 10, no 331, chama pra o táxi. Portar o táxi, voo 1331. Torre, Whisky, Juliette Tango na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. Autorizado, Whisky, Juliette Tango, reporta o término. Juliette Tango, reportará, grato. Juliette Delta, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Sim, Juliette Delta, ponha bom dia. informando o término do retorno do Parque 3 para o Parque 1, posição 06. Será que pode ser? Ciente, disponha, bom dia, eu escuto o Gerardo Tanco. Bono 331 agora, pushback. Bono 0. Ciente, no 331, chama o táxi. Bone 271, the gate 08, you are number 2. Wait for landing cliff. Correction, wait for the ground cliff. Roger, wait for the ground cliff. Bone 271, you can start your engines on your position, then call me for pushback. Roger, thank you. Start engine, then start pushback. Para o táxi do Gono 331, POB de 165, 4 horas de autonomia, Alfenas Galeão. Volume 5, 4 horas, Galeão, Gol no 331, táxi autorizado, via pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera do 10, chama pronto, altímetro 10 no 4. 10 no 4, táxi pátio, Índia Alfa. No ponto de espera vai chamar. Pronto, Gol no 8, Gol no 331. One, 2 seconds, clear pushback, call me right for taxi. Próximo ponto de espera da 10 e pronto. 331, a linha decola, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola 10, gol 1331. Afirmando o ajuste da 1014. Afirmativo.